beleza, mas a minha poesia ninguém pode mudar. Eu sou letro do meu jeito, no meu peito só tem um idioma, o idioma lunar, onde eu falo o que quero, como penso. Eu penso, logo existo, elimino regras gramaticais. Onde eu autorretrato, autoescrevo em relevo, soletrando em rimas ideias espaciais. Lá no morro sempre rola um bom som, e no bom som o limite é o céu. Entre nuvens de fumaça eu sou letro, é nóis. A palavra amor vai além dos lençóis. Nem o Pasquale pôde explicar a poesia. É feito um parto, não tem hora e nem dia. Nem aspecto local, preconceito racial. Você é o roteirista e o artista principal. Soletrando a palavra certa, do jeito que o homem criou. Mas você também é homem, se tem mil maneiras de fazer, então invente a sua. Existem mil maneiras. Soletrando a palavra certa, do jeito que o homem criou. Mas você também é homem, se tem mil maneiras de fazer, então invente a sua. Eu já tentei ser um cara comum nesse teu território, mas achei meio com cara de velório. Tem que seguir padrões, regras, religiões, estéticas, status e tradições. Acordar no horário X, sair, bater cartão. Pensar que o meu sonho sempre foi mera ilusão. Comodismo, consumismo, sei lá qual é que é. Só sei que o dinheiro só compra quem é mané. Tem que ver na TV a novela todo dia, assistir futebol, tomar cerveja e pôr camisa. Não é isso que eu quis, mas o sistema faz um quiz com algumas opções e você fica feliz. Eu não me encaixo nelas, abomino as panelas. Se nascemos sem as rédeas, então assim que seja. Essa tua bandeja vai sem minha cabeça. Existem mil maneiras e essa é a minha. Soletrando a palavra certa, do jeito que o homem criou. Mas você também é homem, se tem mil maneiras de fazer, então invente a sua. Existem mil maneiras. Soletrando a palavra certa, do jeito que o homem criou. Mas você também é homem, se tem mil maneiras de fazer, então invente a sua. Você também é homem, se tem mil maneiras, invente a sua.